revisando algumas coisas. Nós precisamos fazer intercessão, mediação entre as promessas espirituais que estão nas regiões celestes e as nossas circunstâncias físicas que vivemos. Você passa por uma dificuldade, você tem uma questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E o que é orar? É fazer essa intercessão. Não é um clamor, pedir. Não é, irmão. Deus não precisa de insistentes. Deus nunca disse isso. Ó, você vai me pedir e eu vou ver até a hora que... Vamos ver até onde você vai me pedindo. Deixa eu ver quanto você aguenta. Deus em momento nenhum fez isso, irmão. Quando começamos com a internet, nós tínhamos uma ligação de escada. E você tinha que baixar e esperar e baixar. E caía e pedia de novo e caía. Porque a ligação era fininha. Banda fina, fina, fina, fina. Agora vem a banda larga. 256K. Ah, que velocidade. Agora você não espera tanto para receber, mas você tem que clicar e tem que insistir. E se a internet estiver muito carregada, tem que demorar um pouquinho. O horário é muito sobrecarregado, vai demorar mais. Mas não é que você está insistindo para ver se consegue receber. É porque a banda por onde passa, a interface por onde passa, ainda está muito limitada. Mas se você colocar lá 8 megas, agora já começa a vir com muito mais velocidade. O que Deus está fazendo conosco é nos ensinar a orar a 15 megas, a 100 megas, a 1000 megas. O Senhor quer que a gente passe a orar numa banda tão larga que as coisas descem rapidamente, que o Senhor opera poderosamente. Não tem a ver com tempo, tem a ver com a ação sobrenatural de Deus. É isso. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Não é insistir que uma hora eu vou conceder, não. É insista em trabalhar e alargar essa banda de intercessão. E nós faremos uma intercessão entre as promessas que já estão prontas nos céus e as nossas necessidades físicas. Essa intercessão é feita através de palavras criadoras e decretos do Altíssimo. E as palavras criadoras nós não as temos. Nós não sabemos falar. Nós somos limitados demais para falar. Nossa fala é limitada nessa terra e é limitada para o universo espiritual. É a diferença do analógico para o digital. Não se comunicam. Não sabemos como falar. Não sabemos, não conhecemos essas palavras. Agora, o Espírito Santo as conhece. E o Espírito Santo pode proclamá-las através da nossa boca. Começa uma operação, irmão, da cooperação. O Espírito Santo dentro de nós começa a falar conosco. Gemidos inexprimíveis. Porque a única coisa que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz é que nós não sabemos orar, mas ele intercede ao Pai por nós, que não é fazer no nosso lugar, já vimos. Ele vem e faz essa intercessão junto conosco. E a palavra do Senhor diz que essa intercessão gera o mover de Deus. Essa intercessão, ela é sopro de gemidos inexprimíveis que nós desconhecemos. Uma vez que esta proclamação de sons, de sopros inexprimíveis passa a acontecer na nossa boca, os anúncios oficiais, os decretos do Eterno são executados. Nós trazemos à existência aquilo que Deus já preparou para cada um de nós em seu reino. A interface foi ligada. Desce do céu, irmão, aquilo que Deus promete em sua palavra. É o poder da oração. E isso é o que nós vemos na Bíblia e chamamos de orar em espírito. Orar em espírito. Primeiro, só quando vivemos orando em espírito que recebemos iluminação mais ampla da palavra que nos leva a confiar, a ter fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Logo, a fé pelo ouvir. Romanos 10, 17. Eu começo a ouvir a palavra e a palavra vem no meu coração e ela é transformada pelo Espírito Santo em palavra viva, em palavra rema, e eu começo a compreender a palavra de Deus por causa da atuação dessa interface. Se eu não tenho essa interface, irmão, que é a oração, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Lemos a Bíblia. Não, eu li, em nome do Senhor Jesus, eu até tentei. Não, eu li que tem que dar o dízimo, eu estou até dando o dízimo. Não, eu li que Jesus faz isso, que os anjos, eu até orei, mas nada aconteceu. Porque não é um mecanismo automático. Eu preciso que o Espírito Santo transforme esta palavra que está aqui diante dos meus olhos em uma linguagem do céu, gerando vida nessa palavra. O Espírito Santo faz isso. Somente quando vivemos assim, em oração, orando no Espírito, é que nós vamos proclamar mistérios de Deus que não temos capacidade de imaginar ou de planejar. E agora entra o lugar, o ponto que eu quero chegar.